Entrando na final do 97, baixado e travado 2226. 3226, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 120 graus 079. Gente, livre pouso na 17, 2226. Pode voar, Delta, apresenta 3217, fim de estar formação. Para o controle. 3217, voada El. Direto Leda. Leda, obrigado, 3217. A 20, decola aos 35, chame agora o controle, 120, décima 8. 7208, gol 1620, até um bom final de semana. Controle Salvador, boa tarde, gol 1620, decola na escuta. Gol 1620, contato radar na decolagem, supra via saída PUC, transmissão Caju, para o nível de voo 370. Cuca Caju 370, mantendo cru até 4000, gol 1620. Gol no 169 após a decolagem da pista 10, mantém a proa até 4000 pés e após curva direita no perfil da Dael. Oi, mantém o eixo até 4000 depois na Dael. 169. Correto, chame pronto. Olha. Controle, boa noite, 8-9, controle, Salvador. Oi, subida de bom, após bom, vai manter a proa 8-3, assim manter fora da zona de exclusão. Correto, bom, 8-9, está autorizado descida para 2 mil pés, altímetro 1-0-8, após bom, mantém a proa 1-8-3 para a final de 3 milhas. Zero reporta para o cancelamento das regras de evolução, né? Correto, chame pronto. Salvo, tá falando as duas das mesmas. Pegou um no 169, chamou pronto? O 169, autorizado, chame tá. Passarito 2263, prossiga o táxi via parte 1 até o través do portão 612. Parte 1 até o através do 612, o passarito 2263. Rio 9002, decola aos 38, chame controle 1208. 1208, azul 9002. Azul 9002, passa 1400, peço. Azul 9002, contato radar na decolagem, mantenha a proa de decolagem até 4 mil pés. Após 4 mil pés, vou direto Cogbo. Mantenha a proa de decolagem até 4 mil pés, após direto Cogbo, o azul 9002. Boa tarde, azul 2760, informação do Lúcio, direita, Fazendo 2760, pronto, copy. Fazendo 2760, autorizado por seguro, nível 280. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Bidev. Após Bidev, DCT por seguro. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5045. Autorizado, conforme 2280, por seguro, via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Bidev, seguro. 1208, 504. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto, pushback sinal azul 2760. Vírgula número 0. TAM 3217, chama agora o centro Recife 125.1, alternativo 133.95. Número 45, controle Salvador. Número 45, controle. Vamos pro taxi, voo 169, 174 a bordo, 410, altera na salivão. 169, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.8, tem um bom voo. Obrigado, bom final de semana. Vou para o nível 310. Ok, após Cogbo, mantém o perfil da saída como transição de Lubi. Sobe ao 310, o azul 9002. Player 45, good afternoon. Maintain flight level 110. Roger, veteran for 545. Veteran for about area, turn left, you have 075. Left is 075, okay. Primero 45. O 1620 chama agora o centro Recife, 126.5, alterno 125.45. 712685, alternando 125.45. Então, uma boa tarde aí, um bom final de semana. Controle. Controle, boa noite, menor. Boa noite, menor, controle Salvador. Ah, tivemos um desmaio no banheiro aqui. A gente vai necessitar de um médico após o posto, tá? Gente, boa noite, menor, foi copiado, vai ser informado para a torre. Reporte para o cancelamento e visual com a pista no 710. Visual no campo, tudo foi cancelamento. Regra de voo, instrumento cancelado aos 1944, desça para o número 500 pés. E chama agora a torre 118.95 e assim que possível informa a posição do passageiro para assistência. Posição do céu. Voo 1869, chama agora a torre 118.95. Ou no 169, mantém a ponte de espera. Torre, voo no 869, visual com campo, baixou e travou. Ou no 869, complete a aproximação para a pista no zero, reposta ingressando, curta final, 3 milhas da cabeceira, evitando ingresso na área amarela. E reposta final. Ciente da área de exclusão, no momento agora 3 milhas da cabeceira. Ciente. Eu vou pedir apoio aqui de ambulância para a aeronave. Ok, muito obrigado. Azul 9002, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 12.085, alterna 2545, azul 9002, obrigado. Ali mantém pista 1-0. Ali mantém, no 69. Solo 46, libera a direita, chama o solo 121-9. 121-9, boa. Solo é o gol 869. Livrou na sua escuta, o nosso passageiro caiu no banheiro aqui, bateu a cabeça, tá desmanhado, tá? Tem livre o táxi, Alfa Juliette, portão 612, é gol 1869. Você já tem ciência aí, avisou o serviço médico? Afirmo, o empréio já está ciente já. Muito obrigado. Posso passar. 9, alinhar livre decolagem, vento no 30 graus, 9 knots. Ciente, alinhar decolagem, 1-0, 1-9. Número 45, correction, your head is on right, head is 080. Número 45, right, 080. Grato. O 1169 decola 49, mantém a proa até 4.000 pés e chame controle no 208. 1169, boa tarde. Controle, boa tarde, voo 969. 330, ready to copy. That's affirmed, ready to copy, go ahead. Portugal 022, cleared to Lisboa, initially flight level 330 via upper risk 50 until Oscar Papa Sierra, Uniform Sierra, Opsus, after according your flight plan route. Take off from runway 10 after left turn, Momo departure and Dilube transition. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5036, Portugal 022. Control, zero to two, clear for the one, two zero. Upper wing, 50. Alpha, runway 110. Left turn to Oman, confirm the airport, and in an upward. After departure, 120, that's only 12503, Portugal 022. Portugal 022, the departure will be Momo, Mike Oscar, and Dilube. Delta, India, Lima, Uniform Bravo, transition. Momo with Dilube, Portugal 022. Portugal 022, that's correct. To come back ready for pushback and start, gate 11. Calling back for push and start, Portugal 022. Planeiro 45 to radio contact lock after fly 40 miles on his head, clear flight direct to Alpha Charlie Juliet VOR. It's radio contact lock after 40 miles. Planeiro 45, roger, after 40 miles. Correct, Canero 45. Canero 45, you fly after 1 mile, fly direct to Fox. Daddy. Good Daddy, you fly to Alpha Mondo. Roger. Autorizado, o azul 2760, chame pronto para ataque. Solo azul 2790, suspeita acionamento, estamos na 02. Autorizado, chame táxi, o azul 2718. Liga suspeita 2798. Portugal 022 ground. Portugal 022, go ahead. Portugal 022, after takeoff runway 10, maintain head until 4,000 feet and after left turn, you'll moment departure, okay? Over that, after departure, we'll maintain runway heading until 4,000 feet and and then we'll make the left turn to join normal departure. Portugal 022, copy. Gol 1169, chama agora o centro retífico, 126 decimal 8, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Poder confirmar o 1169? 1169, chama o centro retífico em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Gente, 1251, 13395, boa tarde, 1169. Janeiro 45, and left we had 060. Janeiro 45, left 060. Azul 2718, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118 decimal 95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Ajustado no 018, direita Índia, ponto de espera 1895, 2718. Obrigado, boa tarde. Solo Salvador é o Oceano, Oscar November Week. Autorizado táxi, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste no 018, tem um bom voo. 018, 331, Índia, ponto de espera da 118, bom trabalho, 1118. Confirma a aeronave que chamou o solo? Oceané, Oscar November Whiskey. Siga o Oscar November Whiskey. No pátio 3, posição 4 Romeu, solicita autorização para reboque para o pátio principal, box de número 07, já em comum acordo com a Intraero. Zero, vento 1, ou 40 graus 7. A linha e decola da 10, azul 27, mais. No pátio 1, November Whiskey. Boa tarde. Está confirmando o nome do comandante? Comandante Renato, reporte na taxa Oscar, Guajão 09. Azul 2760, ali mantém pista no zero. O 2718 decola aos 2000. Tome controle no 20, decima 8, mantenha pro até 4000 pés. 208, mantenha pro até 4000 pés. O 2718. O 1166, controle Salvador, sem identificação. Dessa vez chegar na área para o número de voo 050. Está sem a dupla segmento a ser adotada após a posição humana. Bomba para o gol 1166. Até a Mari, inicialmente, gol 1166. Marcou 1166. Pioneiro 45. Apresente está autorizado o atleta Clearfly Galaxy Alpha Charlie Juliet, VOA, Pioneiro 45. Pioneiro 45, Lisboa, Bahia, Itália, Lisboa, Alpha, Alpha. Stand by Uniform Kilo Alpha Romeo India, Pioneiro 45, and the correction, fly Galaxy Alpha Romeo Uniform, VOA. Controle Salvador, Batalha Azul 2718, passa 4000 pés, curvando à esquerda, saída PUCA. Azul 2718, contato radar na decolagem, supra via saída PUCA, transição Caju para o nível de voo 310. Sobe para o 310 via saída PUCA, Azul 4, Azul 2718. De saída? Pela 290, ciente, 60 milhas, formarei o controle, reposto na taxi. Operação da pista. Azul 2760, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-60 graus, 8 nós. Dual, consolo. Mantenha a presença pro por mais 1-5 milhas em condições visuais, após será autorizado direto à rotatória para evitar a área de explosão. Taxi. Push turn approved, I'll call you back for the taxi at Portugal. Here's the something we got. Zero nove, poderia confirmar o código acionado? Acionado com forma contra, 1722. A gente pede transferir para o ISS. Pode fixar o 1476, por gentileza, Guardião 09. 1476. Afirmativo, Guardião 09, sem controle em 120, décima 8. Acionou 1476, controle no, em 109, décima 8. Corrigiu, 120, décima 8. Muito obrigado. 760, decola ao 06, controle 120, decimal 8, mantém a proa até 4.000 pés. Controle 120, Salvador, Cordial, boa noite. Cordial, boa tarde, Cordial 09. Cordial 09, boa tarde. Mantém condições iguais na linha do litoral. Linha do litoral na escuta, senhor. Solo Salvador é o Oceanel, que é novembro do Rio, pronto para ingresso no pátio 1. Salvador em 1, 19.8. 39.8. Foi Salvador antes, na tarde azul 2760, colou mandando por até 4.000. Azul 2760, contato radar na decolagem, tudo para o nível 280, está presente, foi proa de Leda. Autorizado voar proa de Leda, pode confirmar o nível, se for de atenção? Nível 280. Desação 2, atirando Leda, azul 2760. Após mar, faz uma bomba para o gol 1966. Após mar, voa bomba para prosseguir para o procedimento acordado, 3 gol 1966, onde bomba, prossegue para a final de 3 milhas, pista 1-0. Negativo, senhor. Então está descendo para 5.000, voando mobile. Autorizado descendo para 3.100, altímetro 108, gol 1166. 3.000, gol 1.002, gol azul 2718, chama agora o centro de recife 126.85, alter 125.45. Centro de recife 2085, alter 125.45, azul 2718. Papango Vitor Kilo Delta, vou em condições aéreas na proa 1-0, reporte visual com a pista 1-7. Para o controle. Está em uso a pista 17, porém é um procedimento acordado com as empresas aéreas para após Mário com a bomba, cancelar regressivamente com o entro, português para final visual de 3 mil. Está ciente dessa cor? Aérea 6702, controle Salvador, preparação para final do procedimento LS 710, esquerda, rua esquerda proa 320, limite lá nessa proa por 35 milhas. Esquerda 320, cara de esquerda. Azul 2760, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, Alberto 133 decimal 9. O 1169 pista para 2 no pente, altímetro 1018, reporte para o cancelamento das regras do instrumento. Confirme para o voo 1166. Bom, 1166, pista para 2 no pés, altímetro 1018, reporte para o cancelamento da regra de voo instrumento. Martinho, reporte para o cancelamento do 1166, descendo para 2000. Tá, só com o cancelamento está presente? Negativo aqui, meu senhor. Pioneiro 45 was clear flight direct to Dento, Delta Echo November Delta Oscar. Pioneiro 45 was clear flight direct to Dento. Correct. Pioneiro 702, desça para o nível de voo 050. Desça para 050, 702. Altímetro 1018 em Salvador. Exato. É Oscar November Whisky, não escuta? Afirmo, senhor. Autorizado, prosseguir até o portão 07, reporte ao término. Ciente, prosseguindo até o portão 7, reportará ao término. November Whisky. 166, evite área de exclusão, reporte para o cancelamento da zero de evolução. Porta nenhuma. Voo 166. Agora sim, voo 166, tem quantas visões da porta de cancelamento? Regressivo instrumento cancelado aos 2016, desça para altitude 58 de tráfego em Salvador, altímetro 1018, evita a área de exclusão e chama agora a torre 118, decimal 9. Sim, ativo, voo 1166, descendo para 2 de tráfego, chama 1895, obrigado, senhor. Foi Salvador, voo 1166, passando 2000, bem, continua esse usuário. O nono 66, ciente. Complete a aproximação para a final, para a pista no zero. Reposte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira, evitando ingresso na área amarela. Ciente, gol 1, nono 66, evitando. Portugal 032, mantém position. Portugal 032. Jogou no 869, gente da Alfa. Cópia, Brasília. 869, boa tarde, Brasília, nível 360, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, via rota up Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés. Após curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Elerpa. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5112. Autorizado 360 para Brasília, APES Luno 7. Decolada 10, mantém a proa até 4.000, depois curva à esquerda na Momo Elerpa. 208, aciona 5112. Esse é o gol 1869. Planejamento correto, portão 62, chame pronto, gol 1869. Chamará. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0 graus, no meio do dia 9. Autorizado 1-0, gol 1-6. Gol 1-6-4-5, controle, Salvador. Tem uma via chegada a ponto para o meio do gol 050, ajuste ao altímetro no 0-8. Está atento o procedimento a ser executado após a posição bom? É o Wings, é o Andrei, né? Após a posição bom, a pista em uso em Salvador, a pista no 7. Se não tiver condições de pousar no 7, após bom, cancela, realiza um instrumento, para ser realizado o voo visual para a final de 3 milhas, pista no 7. Está ciente desse procedimento? Salvador é o Copa 04. Copa 04, reposte no farol de Tupã. 04. Se possível... Gente, tem problemas, Copa 04, reposte farol de tapô. Final de 3 milhas, pista 1-0, o voo 1-6-4-5, em regras de voo visual. Após bomb, você vai reportar para o cancelamento das regras de voo instrumento. PR-6702, agora direita para a 015 limite o localizador. Direita 015. Copa 04 passando farol de Itapuã, Hotel Desilho. Copa 04 avistado, reporte final da 35. 04. Portugal 2, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 13 knots. This is runway 10, and confirm after departure 10 at this point. Peterson Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 1966. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 1966. Deita proa 030, limite localizador. 030, vai girar o sinal. Tango Vida Kilo Delta, chamada na torre 118, decimal 9. Boa noite. Boa noite. Vitor Kilo Delta, reposte na rotatória. É, já botaram na rotatória. Delta 022, airborne at 21, maintain heading for 4,000 feet, and contact elevator departure control 120.8. This heading until 4,000 feet. Maintaining heading until 4,000 feet, Portugal 022. To Kogabu, Kilo Austin, Golf, Bravo, uniform. Sete, reporte final, reporte na vertical da RMA. Yes, you have a dollar. Let's go there. Park 022, contact elevator departure control 120.8. And fly direct to Kogabu for normal departure, the loop transition. Complete cost 4,000 feet direct to Kogabu. Portugal 022. Vitor Kilo Delta, ciente, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 10 graus, meia dúzia norte. É, Vitor Kilo Delta. Localizador, direita proa 070, reporta estabilizado, ainda mantenha 3 no vento. Ciente, direita 070 para localizador, reportará estabilizado, está mantendo 3 no vento. Solo controlado aos 24, livre frequência, boa tarde. Então 3894, controle de Salvador, acima de identificação, dessa via chegada a mar para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 018. 060, 018, via mar. Poderia voar a bomba da presença, 3894? Negativo, após Mário, voe bomba, o TAM 3894, mantenha a chegada. Está na 9 milhas para Bolso, voo 1645, após o pode seguir em São Luizão, né? Voo 1645, após Bolso, será vetorado o voo 1645 e vai reportar para o cancelamento da regra de voo de instrumento. Desça para 3110, altímetro no 018, ali da restrição vertical em Bolso. Desça 3110 da restrição vertical, cancelamento. Mantenha a frente lá, após Bolso. Após o bom, será vetorado o voo no 645. Vamos lá. localizador, Força Aérea 6702. Força Aérea 6702, vai tentar para trás do helicóptero a 1.500 pés. Agora sua posição 3 horas. Direção para 2, o pé está autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pista no 0, altímetro no 0, 18. Gente, parecendo, descendo para 2, meu pé do 6702, sentido tráfego. Pioneiro 4-5, contact now. Alerta azul, approach 120.3. Já bom que agora eu vou no meio, vale. Gente, gol 1645, desça para 3 mil pés, alcântara no 018, preparação para pouso, né, eu vou dar na pista no 0, curva esquerda proa 180, esquerda proa 180, reporte para o funcionamento da regra do voo também. Vou descer uma posição, fica mais lento, já dá um reporte. O 1645, a torre informa, teto 1.510, visibilidade 6.000 metros, chuva leve no setor norte. 3 horas e 10, alterna 7. Na rota 5 também tem informação. Oi? 8.95, ajuste no 0 no 8, tem um bom voo. 8.95, uma boa. Autoriza agora a torre 118, decimal 9. Gente, chama 18.95, obrigado. O 1645, a torre informa agora, teto 1.500 pés, visibilidade 4.500 metros, chuva leve, pressão instrumento, não será possível prosseguir para pouso na pista 1.0, confirma as intenções? Quanto é que é o vento, senhor? Vento 120 graus com 129. Porém, a operação instrumento não será permitido prosseguir para pouso, que está no zero nessa condição. Se eu tiver que usar o capítulo agora, não vai dar não, né? O número 400 vai aguardar no setor, vai prosseguir para a alternativa? Não, vou aguardar um pouquinho, pelo menos uma melhoria, porque eu acabei de chegar aí. Vou esperar um pouquinho só, então. Não, vou puxar aí, estou preparado. Eu faço uma hora. Gol 1645, está autorizado fazer espera no setor, com curvas pela esquerda, aguardando melhorias. Confirma, vai manter 3 no pé ou deseja atenção? Da 3894, faça espera na posição bomba autorizada, descida para o nível de voo 050. Vamos manter uma centena? Autorizado manter uma centena, da 3894. Centena 3894. O gol é o 645, vai fazer uma aperta de posição, mas queria subir mais um pouquinho, está dentro da camada aqui, batendo um pouquinho. Gente, autorizado espera com curvas pela esquerda, na mesma posição do 1645, autorizado a atenção. Qual o livro que eu posso subir? Posso subir para o 90? Autorizado, 090, gol 1645. Ah, 090. Conta aí, por favor, como está o vento agora na pista, por favor? Aeronave. É o 184. Vento 1... 3, 0 graus, com... Meia dúvida, mas... Não foi operar um 2-2, daí pensou IRS 2-2, está 3-4? Negativo, pouso na pista 2-2, está 3-4. Lima, mantém pistão na zero. Lima, tem a 1 na 0, hoje. Portugal, 0, 2, 2. Contact now, receive center, 1-2-6-5, enable 1-2-5-4-5. Da pista 1-0. Estou realizando a direita, alfa mantém a direita, eu vou para a direita. Zero, and contact now, receive center, 1-2-6.85, if unable 1-2-5.45. 1-2-6.85, Portugal, 0-2, vai lá. Bono 869 ao alinhar livre decolagem, vento 140 graus, 7 nós. Tem autorizado a decolagem, vai iniciar 869. Sou 1645, ofensão a informação, qual seria a alternativa? Aracaju, senhor. Tá. São 3894, ofensão a informação, qual seria a alternativa? Recife, 394. Obrigado, graças. Procurador de autorizar a visão especial para um pouso? Negativo, são 3894. O gol no 645, fazer uma curva direita, senhor, na proa 360, ficar um lápis um pouco mais afastado, tem muita informação aqui, pode ser? 1869, decola os 33, desconsidere a restrição de bater proa até 4.000 pés, porém está restrito ao nível 080 até o fixo até Momo. Fixo 080 até Momo, comando 2.000 à esquerda, 1869. 1869, cotejamento está correto, agora controle 1208. 208, boa. Controle de Salvador, você ou espera na posição Momba, no nível 1, na 0-0. Patrulha, boa noite, voo 1869, cruzando 2000 à esquerda da Momba, na Momba. Voo 1869, contato do radar na decolagem. Desculpa, restrito para o voo 080 na saída Momba. 080 Momba, 1869.